de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade, chegando até você, aqui, pela Melodia FM, a Educativa de Varginha. Sereno, há de ser perene, há de ser. Eu, Renato, com vocês de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Pecado, há de ser, há de ser. E hoje, o nosso Questão de Sensibilidade tem uma missão. É uma missão muito importante. E essa missão vai ser conhecida agora. E essa é a introdução para o Fenomenal. Um dos melhores musicais de todos os tempos, O Homem de La Mancha. É uma emoção para mim falar sobre O Homem de La Mancha. Eu poderia dizer que ele me marcou enquanto pessoa, não tenho a menor dúvida disso. Eu digo que livros, os bons livros, os bons filmes, as boas expressões de arte, mas também a boa música, aquela que tem uma letra que marca o ser humano em visões, em revelações, sobre ele mesmo e sobre a vida e sobre a sociedade, músicas que têm uma visão crítica do mundo, ou músicas ou musicais como esse que nós estamos ouvindo, que trazem ideais de um mundo melhor, criticando o presente, criticando a sociedade, criticando a realidade humana e ensejando o desejo de um mundo melhor, de uma vida maior. E com exemplos de ações que dignificam o homem e que promovem essa transformação. E tudo isso é O Homem de La Mancha. Eu gosto muito de lembrar uma frase do Jean-Paul Sartre, que o importante não é o que o mundo fez com você, mas sim o que você faz com aquilo que o mundo fez de você. Porque ter problemas, ou você ter tido traumas, ou ter sido desafortunado pelas questões de um mundo muito, no mais das vezes, injusto ou violento, ou seja como for, desamor, acho que essa seria a palavra mais adequada, isso ainda não lhe dá o direito de não tentar superar essa questão a partir de si mesmo e reconstruir a si próprio. É o seu desafio, essa é a sua responsabilidade humana e é o desafio de todos nós. Todos nós chegamos com um desafio a superar, cada um num nível. E essa visão do Sartre é no mínimo muito significativa e faz com que se pense muitas coisas. E o musical traz uma mensagem mais ou menos nesse caminho. Isso que vocês estão ouvindo é exatamente a abertura. A abertura do musical. Eu vou só dar esse gostinho final para vocês. Mas vamos falar primeiro sobre os musicais. Os musicais são uma manifestação de arte originada da antiga ópera. E a ópera, por sua vez, embarcou na tragédia grega, nas encenações dos coros, nas encenações gregas. E eram coros, com coros falados, e de repente também a música foi introduzida. E a ópera é uma coisa bonita, porque minha avó italiana, ela contava que o pessoal da vila, onde viviam vários camponeses, nos finais de semana se arrumava para ir para a cidade, onde as óperas eram apresentadas em teatros abertos, às vezes em espaços abertos, numa praça ou em teatros de arena. E por isso que, isso mais bem antigamente, muitas vezes você não tinha o que hoje temos, esses recursos técnicos. Então a voz possante do cantor era fundamental, porque senão não se ouvia. Daí a razão dessas belíssimas vozes, que foram todas vozes trabalhadas e com muitos anos de estudo, serem como são. Então a gente começa a entender a história. E as óperas sempre contavam, era literatura musicada, contavam histórias da vida do homem. É o que hoje o filme, é o que hoje é a televisão em muitos níveis, né? E os grandes musicais que nós temos hoje e que todos gostam, na verdade, a origem deles vem daí. E nas tradições dos musicais em teatro, né? O musical que não é filmado, mas o que não virou filme, porque isso também o cinema depois também bebeu dessa cópia de expressão artística e foi criando a sua versão própria. No teatro, tradicionalmente, é comum a abertura, que é mais instrumental, no caso a orquestra, onde se coloca uma miniatura, um resuminho das músicas principais que vão estar sendo apresentadas no transcorrer da peça. Isso é um momento ainda com as cortinas fechadas, e depois, quando essa apresentação é feita, aí assim se abrem as cortinas. Então toda essa música já cria o clima do que está para acontecer na peça. É claro que quando você vai assistir a uma ópera, e da mesma forma quando se vai assistir a um musical nesse modelo mais tradicional, como ele se originou no teatro, você recebe um livreto. E você recebe então a sinopse, contando a história, o que vai acontecer. Então você já está predisposto, já sabe mais ou menos o roteiro. E por isso que. Mas a coisa é tão bonita que você. A expectativa é muito grande. Mesmo porque na linguagem do teatro não dá para se retomar tudo. E muitas vezes são adaptações de grandes obras, como no caso O Homem de La Mancha. É uma adaptação da grande obra de Miguel de Cervantes, O Homem de La Mancha. Thank you. Questão de sensibilidade, apresentando hoje para vocês o musical O Homem da La Mancha. E é uma tarefa bem difícil para mim, porque são muitas informações que eu teria que passar para que vocês aproveitassem todas as faixas, e eu não sei como resumir isso sem cansar vocês e sem levar muito tempo, mas eu vou tentar. Então imagine, agora está abrindo a cortina, e quando abre a cortina, aparece uma prisão. Essa prisão tem muitos marginais, mulheres, homens, mas não só marginais, pessoas que estão lá injustamente. E dentre elas também pessoas que foram acusadas pelo Tribunal da Inquisição e que vieram ali exatamente para serem arguídas, para serem questionadas, para se defenderem. E dentre essas pessoas chega também, chamada por esse Tribunal da Inquisição, chega Cervantes, Miguel de Cervantes, esse escritor e que encenava peças. E ele vem com um ajudante, tá? Então, o Cervantes, isso acontece nessa época que nós sabemos da Inquisição, e o Cervantes, como ele fazia essa encenação como artista, ele era visto como um herege, com propostas, e as suas peças não eram necessariamente religiosas, como Dom Quixote não é, essencialmente religiosas, né? Então, ele vai falar do homem, da vida, dos sonhos, dos ideais de transformação do mundo, de um mundo mais justo, mais belo, buscando da Idade Média os valores da cavalaria, dos grandes cavaleiros que queriam consertar o mundo, e todo cavaleiro tinha uma dama de inspiração, que era o seu grande amor, um amor, na verdade, não vivido, muito mais idealizado, porque eles estavam sempre batalhando por esse ideal, e quando morriam e dedicavam a sua vida a esse amor idílico, esse amor ideal, né? E a beleza do romance de cavalaria é exatamente esses sentimentos mais nobres. E eu acho que isso é muito atual, a necessidade de se buscar um sentimento mais nobre, né? E buscar novamente os ideais de um mundo melhor, de sermos seres mais bonitos, né? Mais antenados com as coisas do nosso tempo, tentando transformar a realidade através da transformação de nós próprios. E essa é uma mensagem muito forte do musical, e por isso que ele me marca e ele me emociona, e é por isso que a gente está trazendo aí para vocês. Mas voltando lá para essa prisão, então entra Cervantes para ser inquirido pelo Tribunal da Inquisição, e junto com esse seu ajudante, e ele entra com o baú, e então os ladrões querem tomar posse de tudo isso aí, né? Então, os marginais todos que já viraram uma comunidade, tem até o seu governador, eles querem tomar posse daquilo. Cervantes falou, pelo amor de Deus, pode levar tudo, mas não levem esse manuscrito. E o que é que está naquele manuscrito? Nada mais, nada menos do que o rascunho do seu grande livro, da sua obra máxima, que é considerada uma das obras primas da humanidade, da literatura mundial, essa obra que é o Dom Quixote. Não é? Então ele tenta defender aquilo e aí conseguem arrancar da mão dele, esse governador arranca e vai queimar. E ele não sabia, no seu desespero, fala, pelo amor de Deus, não faça isso. Aí eles perguntaram, o que você nos dá em troca? Ele diz assim, eu vou encenar isso para vocês e vou tentar convencer que isso não merece ser destruído. Então ele pede esse tempo. E aí todo mundo fala, mas tempo? A gente não quer esperar tempo. Eu falei, vocês têm algum problema de tempo? Vocês estão presos aqui? Então é uma forma, inclusive, de vocês não sentirem o tempo passando. Então, os marginais aceitam, há uma votação, eles aceitam, tudo isso que vai estar acontecendo agora, na próxima música, né? Eles aceitam e ele escolhe, dentre os próprios ladrões, marginais, homens e mulheres, ele escolhe os figurantes para a sua peça. Então, começa com ele contando, exatamente se transformando o Cervantes, Dom Miguel de Cervantes, se transformando no Dom Quixote. Dom Quixote, que era o Alonso Quijana, um velho, um fidalgo, que de tanto ler romance de cavalaria, endoidou. Eu não sei se ele endoidou, se ele Ele se corrigiu, né? Ele quis sair pelo mundo já velho, com um cavalo todo capenga, ele via um outro mundo, ele achava que ele podia consertar tudo e consertar esse mundo todo torto. E via o que não era, mas na verdade eu não sei se ele viu o que não era, ou se nós é que não sabemos ver a verdade que ele, que deveras via, né? Então, é lindo. Isso aí tudo uma outra questão. Então é isso que vai estar acontecendo agora na próxima música. I shall impersonate a man. Come, enter into my imagination and see him. Bony, hollow-faced, eyes that burn with the fire of inner vision. He conceives the strangest project ever imagined, to become a knight-errant and sally forth into the world righting all wrongs. His name, Don Quixote de la Mancha. Hear me now, the bleak and unbearable world. Thou art base and debauched as can be. And a knight with his banners all bravely unfurled now hurls down his gauntlet to thee. I am I, Don Quixote, the Lord of La Mancha. My destiny calls and I go. And the wild winds of fortune shall carry me onward, or whithersoever they blow. Whithersoever they blow, onward to glory I go. I'm Sancho, yes, I'm Sancho. I follow my master till the end. I'll tell all the world proudly I'm his squire, I'm his friend. Hear me, heathens and wizards and servants of sin, all your dastardly doings are past. For a holy endeavor is now to begin, and virtue shall triumph at last. I am I, Don Quixote, the yes, Lord of La Mancha. My destiny calls and I go. And the winds of fortune shall carry me onward, oh, whithersoever they blow. I'm his friend. Whithersoever they blow. Bom, gente, nós aqui no Questão de Sensibilidade, trazendo o musical Homem da La Mancha. E eu vou tentar resumir ao máximo, eu não vou poder falar sobre cada faixa, que seria talvez o ideal, mas aí nós estouraríamos no tempo, temos só uma hora e já estamos com esse tempo quase que esgotado, então eu não sei nem, eu vou ter que tirar alguma coisinha que seja menos significativa do musical, então ele já não vai na sua íntegra, o que é uma pena. Mas eu não tenho outra alternativa, porque também dividir em duas partes, aí quem perde a primeira parte ou não pode ouvir a segunda, o nosso horário é das 8 às 9 da noite, todo mundo ligado, às vezes no Jornal Nacional ou na novelinha, né? Tem que deixar um pouco isso vir para a gente, né? Mas não esqueçam que vocês têm ainda a alternativa de ouvirem isso online no nosso site www.acasadapedra.com.br. Bom, mas eu vou tentar fazer esse resumo. O que vai acontecer agora? Já estão então já encenando, então dentro da história, já lá dentro daquela prisão, e os Cervantes com o seu ajudante estão encenando a história do Dom Quixote. Então o Cervantes virou Dom Quixote e esse ajudante está fazendo o papel do Sancho Panza. Então eles já estão contando, já estão encenando com a ajuda dos outros figurantes que são os próprios presos. Né? Então, o que vai acontecer? Ele está indo, se dirigindo para uma estalagem que ele vê como, o Dom Quixote vê como um castelo, onde está a sua musa inspiradora, que é uma ela trabalha lá, ela é servente lá nessa estalagem, uma mulher muito simples, muito humilde, que é a Aldonza. E Dom Quixote, quando a vê, fica apaixonado. Ele pensa que é a Dulcinea, a madama da corte, porque ele vê aquela estalagem tão humilde, tão simples. E ele vai falando isso, tratando todo mundo como se o estalajadeiro, como se fosse o grande rei. E vai tratar a Aldonza, que na verdade era uma mulher simples, mas até uma. Ela dormia com a troco de dinheiro com os que iam até lá. Buscar refeição, que eram os que passavam pela estrada e ficavam lá hospedados, que era gente também simples, e ela é tratada como uma grande dama da corte. Então, quando ela ouve aquilo, fala assim: homem, tá louco. E a música que vem em seguida é exatamente o pessoal lá da estalagem brincando com a Aldonza, que está servindo, né? E inclusive tentando conquistá-la, essa conotação bem normal da vida ali deles no lugar, né? E ela tentando se defender, toda brava, né? E servindo a eles, e uma coisa meio ríspida nessa relação, quando de repente chega aquela figura estranhíssima de um cavaleiro que já não se usava mais, um velho com uma armadura toda mal feita e um cavalo já capenga e um gordinho que era o seu escudeiro também, num burrinho que era o Sancho Panza, e que era um amigo dele, um vizinho, então eles ficam assim: quem é essa figura? E vai tratar a Aldonza, que é essa que está servindo ali o pessoal a comida na estalagem, vai tratá-la como uma grande dama e chamando-a de Dulcinea. E então é isso que vai acontecer nesse próximo bloco, tá? One pair of arms is like another. I don't know why or who's to blame. I'll go with you or with your brother. It's all the same. It's all the same. This I have learned, that when the light's out, no man will burn with special flame. You'll prove to me before the night's out, you're all the same, you're all the same. So do not talk to me of love. I'm not a fool with starry eyes. Just put your all the same. It's all Never seen thee or touched thee, but known thee with all of my heart. Half a prayer, half a song, thou hast always been with me, though we have been always apart. Dulcinea, Dulcinea, I see heaven when I see thee, Dulcinea, and thy name is like a prayer an angel whispers. Dulcinea, Dulcinea, if I reach out to thee, do not tremble and shrink from the touch of my hand on thy hair. Let my fingers but see, thou art warm and alive, and no phantom to fade in the air. Dulcinea, Dulcinea, I have sought thee, sung thee, dreamed thee, Dulcinea. Now I found thee, and the world shall know thy glory, Dulcinea. Título de curiosidade, essa gravação que vocês estão ouvindo é do cast original da Broadway, de uma encenação de 1973. É claro que é tudo remasterizado e tudo mais. E é importante se dizer que esse musical, ele, desde que ele foi lançado, ele foi escrito por Dale Wasserman para a televisão em 1959. Ele entrou como musical, na verdade, no teatro, em 1965, e a nossa gravação é de 1973, e ele tem tido, no mundo todo, encenações e produções até hoje. Ele é um dos musicais mais afamados e mais apresentados de todos os tempos. Aqui no Brasil nós tivemos a versão fabulosa com a nossa Bibi Ferreira e o saudoso Paulo Otran. É maravilhosa, por sinal, a encenação brasileira também, e de muito sucesso já há alguns anos. E o filme depois também saiu com o Peter O'Toole no papel principal como o Don Quixote e o Cervantes, né? São papel duplo. O James Coco como o Sancho Panza e a Aldonza Dulcinea, a própria Sofia Loren, que foi quem se apresentou nesse bloco anterior. E a música que a gente acabou de ouvir, que é a Dulcinea, é o Don Quixote encontrando e revelando o seu afeto, a sua afeição, o seu respeito e o seu juramento enquanto cavaleiro de fidelidade a ela, Dulcinea inspiradora, e a Aldonza vendo tudo aquilo, aquele homem maluco falando aquilo, mas que música linda e que coisa bonita que é isso, né? A gente vê naquilo que aparentemente possa ser tão feio, uma beleza maior, né? Isso é muito incrível. Mas o que a gente está trazendo aqui agora para vocês é o próximo momento. O próximo momento vai mostrar a família do Dom Quixote, na verdade, a família do Alonso Quijana, esse fidalgo, senhor já idoso. Eles começam a ficar preocupados, né, por uma série de razões. Uma delas é que ele está ficando louco, estão preocupados com a herança, tem todo aquele interesse. A sobrinha dele, que seria a herdeira, de tudo, está para se casar com uma pessoa, com um jovem muito interesseiro, que está preocupado. Ele disse que está preocupado com a imagem negativa que ele estaria trazendo para a família, mas na verdade ele estava preocupado em garantir a herança para si mesmo. Então há toda uma trama para tentar demover o Dom Quixote dessa. O Alonso Quijana dessa história de ser Dom Quixote, e tentam convencer o padre da localidade a ajudá-los nisso. E há toda uma trama de tentar trazê-lo de volta para a família e aí prendê-lo lá de alguma forma, não deixar que ele saísse, declarar que ele não estava mais na sua sanidade mental. Ele tinha, então, ele de certa forma interditá-lo. Essa questão é como que se fosse aquilo que persegue o Dom Quixote durante todo o tempo em que ele está nas suas aventuras. No caso, ele está nessa estalagem que ele vê como um castelo. E é isso que agora o próximo bloco começa apresentando, com a família se falando com o padre, se preocupando com essa questão e tentando ver o que pode ser feito. Padre, on my way here, I was informed by at least 10 people. Yes, Padre, my uncle is the laughingstock of the entire neighborhood. But in spite of the humiliation, his madness is bringing down upon our heads. I'm only thinking of him. I'm only thinking of him. Whatever I may do or say, I'm only thinking of him. In my body, it's well known. Not one selfish bone. I'm only thinking and worrying about him. I've been told he's chasing dragons, and I fear it may be true. If my groom should hear about it, heaven knows what he will do. Oh, I dearly love my uncle, but for what he's done to me, I would like to take and lock him up and throw. But if I do, there is one thing that I swear will still be true. I'm only thinking of him. I know, my dear. I'm only thinking of him. Of course you are, my dear. I'm only thinking and worrying about him. Saintly is their plaintive plea. They're only thinking of him. What a comfort to be sure that their motives are so pure, as they go thinking and worrying about him. A próxima música é I Really Like Him, eu realmente gosto dele. Isso daí é a resposta que o Sancho Panza dá para Aldonza, quando ela questiona, mas por que você segue esse homem maluco? Esse velho louco que aí que se faz passar por um cavaleiro e que vê em mim uma dama, você não vê, você tá ficando doido, qual é a razão? E aí o Sancho Panza vira e fala assim, eu sigo porque eu gosto dele, né? Que coisa bonita, é muito comovente. Mas é isso que vai ser cantado agora pelo Sancho Panza, I Really Like Him, diálogo entre a Aldonza e o Sancho Panza. Why do you follow him? That's easy to explain. It's because... Because... Why? I like him. I really like him. Tear out my fingernails one by one. I like him. I don't have a very good reason. Since I've been with him, cuckoo nuts have been in season. But there's nothing I can do. Chop me up for onion stew. Still I yell to the sky, though I can't tell you why that I like him. But what do you get out of it? What do I get? Ooh, why, already I've gotten... You've gotten nothing. Why do you do it? I like him. I really like him. Pluck me naked as a scalded chicken. I like him. Don't ask me for why or wherefore. 'Cause I don't have a single good because or therefore. You can barbecue my nose, make a giblet of my toes, make me freeze, make me fry, make me sigh, make me cry. Still I'll yell to the sky, though I can't tell you why, that I like him. A próxima faixa é uma faixa lírica muito bonita, é um diálogo da Aldonza questionando o suposto Dom Quixote, questionando aquele senhor, né, o Alonso Quijana, que se faz passar e que acredita que é um cavaleiro, Dom Quixote, questionando por que você faz essas coisas, né? E ela falou, o que você quer de mim? What do you want of me? E ela tenta entender, porque alguma coisa está acontecendo com ela, ele a trata tanto como uma dama e ela nunca foi tratada desse jeito, isso está mexendo com ela demais e ela está ficando com medo. Ela está ficando com medo de começar a entrar na loucura dele e acreditar que no fundo ela é uma pessoa especial, coisa que ela não conseguia ver. E esse momento é muito bonito, em que ela está ainda começando a se sensibilizar com o que o Dom Quixote está fazendo com ela. Why do you do the things you do? Why do you do these things? Why do you march through that dream that you're in, covered with glory and rusty old tin? Why try to be what nobody can be? What do you want of me? What do you want of me? Why do you do the things you do? Why do you do these things? Why do you rush at the world all alone, fighting mad battles that aren't your own? Why do you live in a world that can't be? What do you want of me? What do you want of me? Oh, don't you know? Why do you do these things? Why do you batter at walls that won't break? Why do you give when it's natural to take? Where do you see all the good that you see? And what do you want of me? What do you want of me? E agora vem a música mais conhecida do musical, que é O Sonho Impossível, The Impossible Dream, e sei que vocês vão reconhecer essa música, que é belíssima e comovente. Ela me emociona 300 mil vezes, eu a escuto 300 mil vezes, me leva às lágrimas. E eu, ela, na versão aqui no Brasil, quem fez a versão foi o Chico Buarque. Aliás, foi gravada pela Maria Bethânia, O Sonho Impossível, mas num CD dela, num show, num espetáculo. Mas eu vou traduzir para vocês o original do inglês agora, porque eu não sei, eu acho que diz mais, quando a gente passa para o português, perde alguma coisa, né? É sempre assim como passar do português para o inglês também acaba perdendo. Mas eu vou tentar traduzir, não vai ter rima, mas passa a mensagem que na verdade é a mensagem original, né? Então eu vou pegar esse material e eu tenho aqui a letra em inglês e vou estar traduzindo para vocês. E é uma letra belíssima, como vocês vão ver, e eu vou traduzir agora ao vivo, a cores. Sonhar o sonho impossível, lutar com o inimigo invencível, suportar o pesar, a dor insuportável, e correr, ir até o lugar onde nem os bravos ousam chegar. Corrigir o erro que não tem conserto, que não tem correção. Amar de uma forma pura e casta, mesmo à distância. E tentar e lutar, mesmo que os seus braços estejam exaustos. Tentar alcançar a estrela inalcançável. Essa é a minha proposta, essa é a minha questão. Seguir essa estrela, não importa quão sem esperança isso possa ser, não importa quão distante ela possa estar. Lutar pelo justo, pelo correto, sem pausa, sem interrupção e sem questionamento. E desejar marchar, mesmo que seja para dentro do inferno, por uma causa celestial. E eu sei que eu só serei verdadeiro a esta busca gloriosa, a esse ideal glorioso, e sei também que o meu coração só vai ficar cheio de paz e cheio de calma quando eu morrer, porque até esse momento da morte eu preciso continuar buscando essa estrela. E eu sei que o mundo vai ser melhor somente por isso, porque um homem ridicularizado e coberto de cicatrizes ainda luta com a sua última gama de esperança, com o seu último traço de força e de coragem, a alcançar essa estrela inalcançável. Impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love from afar, hearts are too weary to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star. No matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And my love, I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this, that one man, scorned and covered with scars, still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable star. Questão de sensibilidade especial hoje, trazendo um compacto do grande musical Homem de la Mancha, que traz uma visão renovada da mensagem de Cervantes através da sua obra máxima Don Quixote de la Mancha. E o que eu queria colocar para vocês agora é que eu estou fazendo um compacto, não é? E, portanto, eu vou relatar algumas coisas que aconteceram antes do que virá em seguida, da próxima faixa. O que aconteceu foi o seguinte: o Don Quixote, por uma série de razões, acaba junto com a Aldonza, porque o pessoal da estalagem, os hóspedes, os homens simples, rudes, tentando assediá-la fisicamente, começam a desrespeitá-la, e ela começa a ficar mais difícil. Ela começa a ouvir tanto Dom Quixote de que ela era uma mulher cheia de virtudes, que ela começa a afastar aqueles homens e começa a se questionar em muitos níveis. E então o Dom Quixote, junto com ela, promove uma luta, né? Uma luta mesmo física, e não sei de que jeito eles acabam até vencendo. E isso daí toca muito a Aldonza, né? Que para Dom Quixote é a sua Dulcineia, e é exatamente essa questão. E depois, no final, ela pega e sai, e Dom Quixote também sai lá da estalagem, e num outro momento há a revanche desses hóspedes que chegam, encontram a Aldonza e abusam dela e são violentos, e ela fica então revoltada com tudo aquilo e muito marcada, e de certa forma como que culpando Dom Quixote. Afinal, eu acreditei naquilo tudo, naquele sonho dele, e fui tentar reagir, olha o que aconteceu comigo. Então, e Dom Quixote aparece e fala: meu Deus, o que aconteceu com você? E ela tenta dizer: que Dulcineia, não me chame de Dulcineia, eu sou Aldonza, você não vê que eu sou uma prostituta, você não vê que eu sou uma rameira, eu sou uma mulher humilde, não vem com essas coisas, você está ficando louco, olha a realidade. E ele escuta tudo aquilo que ela fala, ele continua declarando o seu amor incondicional, e que para ele ela era uma dama, ela era uma mulher cheia de virtudes, a mulher inspiradora da sua paixão mais idealista, mais bela. E ele termina gritando isso, e ela dizendo: não, por favor, não diga isso, porque isso está me confundindo muito, um desespero muito grande. E é essa a próxima faixa, muito bonita, muito lírica, por sinal. My lady. I am not your lady. I am not any kind of a lady. I was spawned in a ditch by a mother who left me there naked and cold and too hungry to cry. I never blamed her. I'm sure she left hoping that I'd have the good sense to die. Then of course there's my father. I'm told that young ladies can point to their fathers with maidenly pride. Mine was some regiment here for an hour. I can't even tell you which side. So of course I became as befitted my delicate birth, the most casual bride of the murdering scum of the earth. And still on, my lady. And still he torments me. How should I be a lady? For a lady has modest and maidenly airs, and a virtue I somehow suspect that I lack. It's hard to remember these maidenly airs in a stable laid flat on your back. Won't you look at me, look at me? God, won't you look at me? Look at the kitchen slut reeking of sweat, born on a dung heap to die on a dung heap, a strumpet men use and forget. If you feel that you see me not quite at my virginal best, cross my palm with a coin and I'll willingly show you the rest. Never deny our Dulcinea. Take the clouds from your eyes and see me as I really am. You have shown me the sky, but what good is the sky to a creature who never do better than crawl? Of all the cruel devils who badgered and battered me, you are the cruelest of all. Can't you see what your gentle insanities do to me? Rob me of anger and give me despair. Blows and abuse I can take and give back again. Tenderness I cannot bear. So don't reach out to me when your sweet Dulcinea you call. I am only a boomza. I'm no one, I'm nothing. E estamos chegando já no último bloco. E eu cortei muita coisa, não tinha como não. E assim mesmo eu acho que eu vou estar estourando a minha uma hora exata. E peço até desculpas aí para os nossos três técnicos, Adilson, Roberto e Francisco. E eu peço que eles me ajudem, mas eu vou ter que passar um pouquinho do horário hoje, porque não tem como cortar essa parte final. Ela é muito importante, sem explicação ela vai ficar sem nenhum sentido para quem está ouvindo. Eu preciso completar a história. E o que que acontece? Dom Quixote, a família consegue levá-lo para casa e mostrar, dão um tratamento de realidade, trazem espelhos e mostram o ridículo que ele é. Ele tem todo um processo psicológico pesado, ele já está muito alquebrado, ele fica muito doente, perde a consciência e acaba se esquecendo completamente. Ele fica imaginando que foi um sonho, que aquele sonhou que ele tinha saído mundo afora como um cavaleiro, mas isso daí fica muito vago. E a família o mantém trancado, deitado, ele já está muito mal de saúde, isso abala muito psicologicamente e claro que fisicamente também. Mas acontece que ele lançou uma semente nas pessoas, né? Primeiro o Sancho Panza ficou triste, a vida dele não tem mais beleza, né? Ele fala assim, meu Deus, eu já não fico lutando contra os moinhos, eu já não vivo essas maluquices que faziam a minha vida ser tão mágica, a minha vida perdeu a magia. E o pior é o que aconteceu com a Aldonza, que de repente não conseguia mais voltar para a vida antiga nem ser quem ela era. Aquela insistência do Dom Quixote em vê-la uma mulher diferenciada fez com que ela descobrisse em si mesma coisas que ela não sabia, a vontade de ser um ser mais bonito em muitos níveis, né? O que não quer dizer que ela não era bonita, mas ela era e não sabia, mesmo fazendo tudo que fazia, essa não é a questão. E ela que se desprezava, e é essa que é a grande virada. Então ela tenta voltar e tenta tirar daquele homem, ela quer ouvir dele que aquilo não foi mentira, que aquilo foi verdade. Isso para ela é fundamental, para que ela possa dar uma virada na sua forma de ser e até na sua vida. E a família não quer, porque tem medo que se Dom Quixote chegasse a vê-la, fosse voltar aquela loucura, né? O que eles achavam que era loucura, né? Que era a sua sanidade maior. Talvez a nossa loucura nesse sentido seja a nossa grande sanidade. Então, eles não querem deixar que ela entre no quarto, mas ela acaba conseguindo entrar junto com o Sancho Panza, e ela vai tentar tirar do Alonso Quijano, aquele homem simples, um fidalgo, simples, mas um fidalgo, que está morrendo, moribundo, tenta tirar dele aquelas palavras do sonho impossível, que foi aquela canção que ele explicava por que ele era Dom Quixote. Então ela tenta fazer que volte a lembrança dele enquanto Dom Quixote. E ela começa a repetir as palavras, mas ela fala assim, são as suas próprias palavras, e ele fala, mas eu não lembro. Então ela vai tentando colocar na boca do Alonso Quijano as palavras do Dom Quixote para ele voltar a ser Dom Quixote, e ele volta a ser Dom Quixote por instantes, isso volta à memória, ele fala, minha dama, ou seja, eu fico emocionado aqui falando para vocês, minha dama, como você ajoelhada na minha frente. E ele tenta resgatar aquela mulher e volta à loucura, a família toda assustada, e aí eles cantam juntos a grande música que é o Sonho Impossível, ele já nesse delírio tamanho, e ela muito feliz. Então ela diz, então é verdade, então eu posso lutar por ser esse ser novo que eu quero ser na minha vida. Ela acreditou na loucura dele, embarcou na loucura dele, mas fez da loucura dele uma verdade mais bela em relação ao que ela quer ser e o que ela vai ser. Então, ou seja, o que é loucura, né? Se a loucura transforma o mundo, bem-aventurada seja ela. Só que nesse instante, nessa hora, ele já muito debilitado, ele morre. E aí termina a peça com o Sancho Panza e a Aldonza lamentando, porque eles queimaram todos os livros de cavalaria e estão providenciando o enterro, e o Sancho vira, e o que nós vamos fazer da nossa vida agora sem ele? A nossa vida só tinha beleza por causa dele, e ele morreu, morreu e vai tudo embora. Ela fala assim, como? Não vai tudo embora não. E o Sancho passa e fala, mas como não, Aldonza? E ela olha para ele, eu fico comovido, e diz assim, Aldonza, não, eu sou Dulcinea. Ou seja, ela acreditou naquela mensagem, eu não vou dizer mais nada para vocês, eu vou tocar, e isso é questão de sensibilidade, e isso me emociona, gente. Um abraço para vocês e até o nosso próximo programa. Please, try to remember. You looked at me and you called me by another name. Dulcinea, Dulcinea, once you found a girl and called her Dulcinea, when you spoke the name, whisper, Dulcinea. Perhaps it was not a dream. You spoke of a dream, and about the quest. The quest? The words. Tell me the words. To dream the impossible dream. But they're your own words. To fight the unbeatable foe. Don't you remember? To bear with unbearable sorrow. You must remember. To rot where the brave dare not go. To right the unrightable wrong. To love, pure and chaste, from afar. Yes. To try, when your arms are too weary. To reach the unreachable star. Thank you, my lord. But this is not seemly, my lady. On thy knees to me. My lord, you're not well. Not well? What is illness to the body of a knight errant? What matter wounds? For each time he falls, he shall rise again. And woe to the wicked! Sancho! Hear you, grave! My armor! My sword! More misadventures! Adventures, old friend. Oh, the trumpets of glory now call me to ride. Yes, the trumpets are calling to me. And wherever I ride, ever staunch at my side, my squire and my lady shall be. I am I, Don Quixote, the Lord of La Mancha. Our destiny calls and we go. And the wild winds of fortune shall carry us on my own. Master! Whithersoever they blow, onward to glory. Desculpem, mas eu não fui embora não, é muita emoção e aquele momento estava muito emocionado, então para mim ia ser complicado, viu? Esse musical mexe muito comigo, mas falta um pedacinho, senão vocês não vão entender. Veja bem, acabou de morrer o Alonso Quijana, mas morreu como Dom Quixote nos braços da sua Dulcineia, já não mais Aldonza. Esse momento é muito pungente e é o final. E aí, o que acontece na peça? Porque lembro que isso daí é uma peça que está acontecendo dentro de uma outra peça, que é o que nós estamos assistindo. Isso está acontecendo, a encenação dentro da prisão. E nessa hora, os guardas vêm buscar os Cervantes para se apresentar para o Tribunal da Inquisição. Então ele fala, eu tenho que ir embora, e pergunta para os prisioneiros, eu posso levar os manuscritos do Dom Quixote? Vocês me absolvem? E por unanimidade, eu fico comovido, todos os presos dizem, você nos convenceu. De fato, leve o manuscrito e que você use esse manuscrito para tentar se defender como você fez conosco, e nós temos certeza que você vai ser absolvido. E aí Dom Quixote sobe as escadas, porque era um lugar, um fosso, onde eles estavam presos, e enquanto ele sobe, todos os presos cantam a sua música, O Sonho Impossível. Agora sim, até amanhã.